Pronto, o meu nome é Pedro Saleiro. Neste momento sou Data Science Manager na Feedzai. Feedzai, para quem não conhece, é uma empresa na área de FinTech, que é responsável por desenvolver uma plataforma que usa inteligência artificial, machine learning e processamento complexo de eventos para detectar crime financeiro. E o crime financeiro pode ser desde lavagem de dinheiro, fraude por clonagem de cartões, quando um fraudster rouba uma conta de alguém num determinado, por exemplo, na Amazon, ou mesmo as nossas credenciais do banco. O software da Feedzai permite detectar esses ataques e, portanto, proteger-nos. No fundo, nós cada vez mais utilizamos transações, pagamentos online, proteger-nos um bocadinho nesse contexto. O meu papel em concreto prende-se com um bocadinho de continuação do meu trabalho de pós-doc, que é, no fundo, gerir todo o esforço relacionado com questões éticas do desenvolvimento dos modelos e da automação, digamos assim, destes processos. Isto é, qual é o risco de nós, para tentarmos proteger as pessoas do crime, estarmos a bloquear pagamentos e transações de uma forma discriminatória em relação a determinados grupos da população? Quão transparentes são estes processos de bloquear, rejeitar, aceitar transações? Se calhar já, deixa-me interromper-te, só mesmo para não entrarmos já por aí. Mas Uma sim. coisa que vocês vão descobrir é que eu falo e Eu acho que é uma tendência deste tema, porque as duas pessoas com quem nós já falamos sobre temas relacionados com isto, a gente faz uma pergunta e elas vão sempre por aí fora. É a paixão pelo tema, se calhar, deve ser isso. Pronto, sou Data Science Manager da Feedzai, tenho uma equipa dentro de Research em que estou a trabalhar nessas questões relacionadas com ética, e até junho estive em Chicago a fazer um pós-doc no Centro para Data Science e Public Policy, a trabalhar em projetos de social good e também dessas questões de ética e inteligência artificial. O teu percurso académico começou na FEUC, não é? Onde estudaste Engenharia Eletrónica e de Computadores, provavelmente com um mestrado integrado, e depois fizeste um doutoramento em Machine Learning, ainda na Universidade do Porto, até que surgiu a oportunidade de fazer investigação na Universidade de Chicago. Como é que surgiu esta oportunidade? Na parte final do meu doutoramento, eu já estava. O doutoramento foram cerca de 5 anos e eu já estava de tal forma saturado de investigação que eu queria ir para empresas. O meu orientador do doutoramento, o professor Carlos Soares, tentou dissuadir-me ao máximo para dar mais uma oportunidade à academia e fazer um pós-doc. E então tivemos a ver várias possibilidades. O Carlos achava que, dado que eu também já tinha feito colaborações aqui na Europa, tinha feito um estágio de verão na Microsoft Research em Cambridge, eu achava que havia uma experiência da academia nos Estados Unidos. E estávamos a ver potenciais sítios para ir, e o Carlos conhecia o Ray Degani, que foi Chief Data Scientist da campanha do Obama 2012. Eles tinham escrito um livro juntos há muitos anos atrás, e da série de sítios onde eu poderia ir, o Ray Degani e o grupo do Ray Degani eram aquele que me interessava mais, porque tinha uma parte, uma componente prática muito forte, porque eles faziam projetos de data science com empresas e organizações, não era puramente research académico, teórico, ou usar exemplos não relacionados com a vida real. E ao falar com o Carlos, acho que este era o local perfeito para seguir o meu pós-doc, vamos avançar com isso. Depois posso contar a história, mas o Carlos mandou um e-mail ao Rei, o Rei demorou muito tempo a responder, entretanto o Rei respondeu a dizer que havia interesse, depois que pedimos agendar uma entrevista, depois passaram-se muitas semanas novamente. Vocês, acredito que vocês já passaram por situações de género, contactar pessoas importantes. Até que o Carlos soube que o Raid estava em Lisboa a promover um programa de verão que era o Data Science for Social Good aqui na Universidade Nova, na Business School, e avisou-me e disse: olha, mete-me no comboio e vai falar com o Raid. E assim foi. Tive uma entrevista com o Raid, tivemos cerca de 1 hora e meia à conversa, e o Raid disse que me ia responder, a ver se havia orçamento, porque eu não tinha dinheiro nenhum para ir para os Estados Unidos. A minha bolsa já tínhamos gastos os fundos durante o treinamento, e portanto o Rei depois respondeu, disse ok, fui para lá, e foi assim que as coisas aconteceram. Lá estiveste a trabalhar no Center of Data Science and Public Policy, né, na Universidade de Chicago, num projeto muito, muito interessante chamado Equitas, é isso? Que é uma ferramenta que, pelo que percebemos, faz auditoria a modelos de machine learning e é capaz de despistar discriminação. Queres falar um pouco sobre essa tua experiência e o trabalho que desenvolveste? Em relação ao nome, é interessante porque a ser pronunciado, o nome é de origem latim, é de latim, e a ser pronunciado corretamente, devia ser Equitas. Só que nos Estados Unidos, pronto, as pessoas tendem a pronunciar as coisas como é mais fácil, e ficou Equitas. Mas pronto, quer dizer equidade em latim. E basicamente surgiu um bocadinho de um desafio que o Raid me lançou quando eu me juntei a ele na Universidade de Chicago, que foi o seguinte: há vários artigos, várias notícias de jornal a falar que existe discriminação, mas ainda não há medidas muito práticas e concretas que permitam, e ferramentas sobretudo, que permitam a data scientists e a product managers, policy makers, poderem olhar para este assunto de uma forma fácil e integrada no fluxo normal de desenvolvimento de modelos de machine learning. Então nós pensámos que uma maneira que poderia ajudar isto era reunir uma série de métricas que existem de bias e fairness e criar um pacote que seja muito fácil de utilizar, que só precise das previsões dos modelos. Só precisa de um conjunto de características, como por exemplo, e fica ao critério do utilizador, como por exemplo a etnia, o género, a idade, e o Equitas, baseado nestas características para cada uma das previsões do modelo, vai decompor por cada um destes grupos, por exemplo, homens versus mulheres, e calcula estas métricas de erro, digamos assim, que permitam perceber se há erros sistemáticos destes modelos contra determinados grupos. Assim por alto, que percentagem dos modelos que analisaram é que indicava 100% de imparcialidade, ou pelo menos uma elevada percentagem de imparcialidade? Ana, essa é uma pergunta interessante, para a qual a resposta é depende. Ok, E então. porque existem várias métricas, ou se quisermos chamar, várias definições do que é ser imparcial ou não ser imparcial. Ou se quisermos dizer, o que é ser discriminatório ou não ser discriminatório. E muito dificilmente nós vamos encontrar qualquer processo de decisão, seja uma decisão automática através de artificial, quer seja uma decisão, por exemplo, de um juiz, seja uma decisão de um médico, seja uma decisão, qualquer decisor, ao tomar decisões, vai beneficiar um determinado conjunto de pessoas e prejudicar outro em relação a determinadas definições. Eu posso dizer que algumas definições olham para a distribuição demográfica dos grupos. Outras definições olham para critérios no fundo, de necessidade, ou seja, há um conjunto muito grande de métricas e depende muito do contexto e da aplicação para eu te poder dar uma resposta, dizer assim: olha, E este modelo é completamente imparcial. E uma das coisas que nós acho que vamos desenvolver nesta conversa é um bocadinho como é que nós podemos navegar este mar de várias definições e como é que nós podemos fazer um assessment correto do que é fair e o que não é fair. Pois, de facto, nós, por exemplo, em Portugal, comparando Portugal com os Estados Unidos, se calhar o racismo que existe acaba por ser diferente, não é? E como tu próprio falaste, é necessário aqui perceber qual é que é o contexto. Com o algoritmo que usavam nesse projeto, como é que era possível definir aqui os diferentes contextos? Uma das coisas que nós começámos por definir, que ajuda um bocadinho à triagem de quais são as métricas, quais são os tipos de discriminações que nos devemos preocupar, tem muito a ver com o seguinte, que é uma decisão, em qualquer processo de tomada de decisão, nunca está dissociado de uma ação, de uma intervenção. Ou seja, por exemplo, eu estou a selecionar candidatos para serem entrevistados numa vaga de emprego. Eu tomo a decisão daqueles que passam à próxima fase e esta decisão implica a ação de entrevistá-los na ronda seguinte. Assim como quando um médico define se um determinado paciente deve sofrer um determinado tratamento, a ação é o tratamento em si. E estas ações normalmente, de uma maneira, uma forma muito geral, impactam a vida das pessoas de duas formas. Há ações que são punitivas e há ações que são, no fundo, que são benefícios, que são assistivas. E aqui, esse é um ponto fundamental, porque nós podemos estar a tomar, no fundo, a fazer a mesma classificação do género está doente, não está doente, é um bom candidato, não é um bom candidato, e ter intervenções, ações que têm natureza distintas. E nós começamos por isolar, de uma maneira muito óbvia, se as ações são punitivas, ou seja, se nós vamos prejudicar as pessoas de alguma forma, seja porque as negamos liberdade condicional a alguém, seja porque vamos aplicar uma espécie de uma multa, algo punitivo, então nós devemos nos preocupar com erros do tipo 1, que são chamados falsos positivos, que é quando a pessoa que toma a decisão ou o modelo de machine learning considera as pessoas como de elevado risco, digamos assim, como a decisão é positiva, mas as pessoas não deviam ser consideradas como de elevado risco. Quando a ação é fornecer um benefício, seja a distribuição de um subsídio, seja a distribuição de acesso a um tratamento inovador, seja aceitar alguém na universidade, aí o que nós efetivamente nos devemos preocupar são os erros do tipo 2, são os falsos negativos, que é quais seriam as pessoas que teriam maior necessidade de ter este apoio, esta ação, esta intervenção e estão a ser não consideradas pelo processo decisório. E isso ajuda muito a separar este mar de métricas que existe. E depois a partir daí, dependendo do contexto, em alguns casos nós podemos considerar que um sistema discrimina se aceita mais homens para a próxima ronda de emprego que mulheres, mas em relação a quê? Em relação ao número total de candidatos que concorreram à vaga de emprego? Em relação à demografia da cidade onde a vaga de emprego existe? À demografia do país? Ou seja, depois depende muito destes contextos para definir qual é a métrica que devemos considerar. Deixa-me tentar, porque é um tema que não domino também e queria tentar perceber aqui um bocadinho mais. Daquilo que eu percebo, muitos algoritmos de machine learning aprendem a partir de um conjunto de informação que é dada para treinar esse modelo. Este tipo de questões que referiste, põe-se logo na escolha do que é que nós vamos dar a esse modelo para ele treinar, não é? Porque se nós dermos dados enviesados para determinado tema, o resultado à partida já vai sair enviesado. Ou estamos só a falar em, depois de tudo calculado, fazer algum tipo de análise ao resultado final? Olha, essa pergunta é extremamente relevante e eu vou dividi-la aqui em duas partes em relação à resposta. Uma é, a forma como machine learning funciona, machine learning não vai aprender a tomar a decisão, nem regras, nem padrões que não existam nos dados. Ou seja, o que vai tentar aprender é um conjunto de correlações entre várias variáveis e valores dessas variáveis que contribuem para replicar, digamos assim, um determinado fenómeno. E o fenómeno aqui pode ser, no fundo, nós chamamos a isso a etiquetagem. O fenómeno pode ser, por exemplo, uma métrica de sucesso. Imaginemos que nós vamos dar dados históricos para selecionar candidatos a uma vaga de emprego. Como é que vamos treinar um modelo? Vamos olhar para candidatos que do passado, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, se as empresas tiverem esses dados registados, conjunto de características desses candidatos quando iniciaram o processo de recrutamento, a performance que em cada passo do recrutamento e, no final, a tal etiqueta que é a nossa, que nós queremos aprender, digamos assim, é, por exemplo, um critério de sucesso que pode ser de género. Manteve-se na empresa durante 2 anos a trabalhar. Isso, imaginemos assim. Ou seja, o que nós queremos é, dado um novo candidato, prever se ele será um bom candidato, utilizando para isso, nós chamamos a isso um proxy, que é, neste caso, a medida se esse candidato esteve, se foi aceito e aguentou, digamos assim, 2 anos na empresa, ou se foi promovido 2 ou 3 vezes. E o modelo Machine Learning vai aprender a idiosincrasia do processo histórico da empresa de selecionamento e vai aprender os enviesamentos históricos. Ou seja, se existe um certo tipo de recrutador que olha para determinadas características de uma maneira sistemática, isso vai se refletir nos dados e o modelo Machine Learning vai apanhar esses padrões. Por isso, um dos grandes, digamos assim, misconceptions que existe hoje em dia é quando nós lemos muitas vezes notícias dos mídia em que dizem que o AI tem o bias e o AI e o Machine Learning vão propagar o bias, etc. Isso, de uma parte, é verdade, mas o que realmente nós estamos a medir e o que é que esta nova vaga, digamos assim, de auditorias, tentar perceber o que se passa com os modelos Machine Learning, está a mostrar os nossos enviesamentos e a nossa discriminação em termos históricos, porque o modelo só aprendeu aquilo que viu nos dados. Por isso, no fundo, nós quase que, acho que foi o responsável pela inteligência artificial da Unesco que referiu que, efetivamente, o mundo está agora a quantificar a discriminação que existe ao utilizar o Machine Learning AI, porque, no facto, quando nós medimos a discriminação dos modelos, é um reflexo de discriminação em termos históricos. Mas então, deixa-me só, se calhar, fazer aqui uma provocação, mas então o que me estás a dizer é que estes modelos, na verdade, não fazem nada para melhorar a baseline que nós temos de discriminação. Pronto, essa seria agora a segunda parte, okay, da resposta anterior. E aí, há várias formas de nós tentarmos minimizar a propagação dessas discriminações e a propagação dos bias. E existem várias técnicas aqui que podem ser utilizadas. Dependendo ou não do grau, digamos assim, de awareness dos data scientists, das equipas de produto que estão a desenvolver estes modelos, há medidas que efetivamente podem mitigar os riscos de propagação desses bias. E as medidas podem ser, por exemplo, quando nós apenas temos 2 grupos e só nos interessa em relação à discriminação, em relação a um grupo versus o outro. Por exemplo, se nós só estamos preocupados com a discriminação de género e estamos preocupados aqui com a discriminação em relação a homem versus mulher, existem já algumas técnicas avançadas de machine learning que, quando estão a treinar os modelos, estão a olhar também para essa discriminação que o modelo está a aprender e tentam balancear o modelo para ele ter em conta essas discriminações. Existem técnicas para isso. Outra forma de fazer isso é olhar um bocadinho para a amostra e para os dados que são dados, que o modelo, no fundo, que o algoritmo vê para aprender o modelo, e tentar, no fundo, artificialmente balancear um bocadinho a amostra do ponto de vista que a própria amostra tente ser mais representativa da população a qual o modelo vai ser utilizado, vai ser aplicado. E outras técnicas também têm a ver com simplesmente dizer assim, olha, estes dados históricos estão muito comprometidos, têm muito viés, vamos começar aqui vamos fazer aqui um clean start, vamos não usar estes dados históricos e vamos começar a recolher dados agora, em que nós dizemos às pessoas quando estão a tomar a decisão e para criar, digamos assim, um novo dataset, para terem muita atenção a estas questões e tentar controlar mais esse processo. Ou seja, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas para mitigar a propagação e o bias desses algoritmos, destes modelos, digo. Uma coisa que nós descobrimos quando estávamos a auditar vários modelos nos nossos projetos foi que, ainda assim, os modelos, como tentam olhar para o máximo, para o maior número possível de sinais que existam nos dados, um número de sinais muito maior do que os humanos conseguem olhar quando estão a tomar decisões, ainda assim nós verificamos, e como estes algoritmos normalmente são gananciosos e querem ter um resultado em termos de performance o melhor possível, querem otimizar, no fundo, nós verificamos que ainda assim a maior parte dos modelos que nós treinamos nos diferentes projetos que utilizamos, seja de healthcare, seja de justiça criminal, vários modelos que nós treinamos em Chicago, verificamos que os modelos continham alguns tipos de discriminação, ainda assim menos discriminação do que uma baseline baseada em dados históricos. Isso é um resultado muito interessante. Tu mencionaste, tu falaste numa expressão que é treinar os modelos, e isso para mim é um bocadinho, é difícil de compreender por estar um bocadinho fora dessa área. Gostava que agora entrássemos por que tipo de ferramentas e que tecnologias é que são usadas para treinar os modelos e que usas no teu dia-a-dia. Em machine learning existem vários tipos de algoritmos que possam aprender modelos que permitam fazer previsões, ou fazer classificações, a segmentar um conjunto de dados. A maior parte da minha experiência tem a ver com, no fundo, sistemas de apoio à decisão. Ou seja, queremos prever quais são os pacientes em risco de desenvolver uma determinada doença nos próximos 3 anos. Queremos prever quais são os candidatos que podem vir a ter sucesso nesta vaga de emprego. Queremos prever quais são o conjunto de pessoas em prisão preventiva que têm risco de reincidência. Isto no fundo, dentro das várias técnicas de machine learning, isto pode ser resolvido, este tipo de problemas de apoio à decisão, como chamada classificação binária. Que nós queremos aprender uma classificação, ou um classificador, perdão, que distingue, neste caso, neste exemplo, estamos a falar de entidades, de pessoas, de pacientes, de detidos, entre elevado risco e baixo risco. E para os modelos aprenderem a tomar esta decisão, eles no fundo estão a dar um score a cada entidade. Para aprenderem isso, precisam de um conjunto de treino. E este conjunto de treino corresponde a, vamos imaginar, um paciente, conjunto de características sobre esse paciente, as chamadas features, E podemos pensar em idade, mas podemos pensar também no histórico do paciente em termos de doenças que já teve no passado, questões relacionadas com estilo de vida, dieta, são variáveis muito correlacionadas com a saúde das pessoas, não é? Tipo, diferentes tipos de profissão têm diferentes tipos de risco para a saúde das pessoas. E depois temos então a tal variável objetivo aqui, que neste caso é. Foi diagnosticada a doença ao fim de 3 anos em relação a esta data. E, neste caso concreto, podemos estar a pensar, por exemplo, um paciente que foi a uma consulta em 2012, vamos verificar se ele contraiu determinada doença entre 2012 e 2015. Se contraiu, pomos lá um 1 nessa linha, digamos assim, da nossa matriz, uma folha de cálculo, como quiserem pensar na nossa tabela, vai ter ali um 1. Se esse paciente passar 3 anos não desenvolver a doença, vai ter ali um 0. E o que é que os algoritmos de machine learning fazem é, podemos falar, por exemplo, árvores de decisão, ou algoritmos baseados em árvores de decisão, ou seja, redes neuronais, ou mesmo modelos lineares, vai aprender o seguinte, vai aprender a perceber que uma combinação de determinados valores, as características dos pacientes, está mais correlacionado com o outcome positivo, neste caso, o desenvolver a doença ou não. E a partir daí vai começar a separar atributos, características e a separar as entidades e tentar segmentar aquelas entidades que efetivamente desenvolveram a doença e quais as características que estão mais correlacionadas com o desenvolvimento dessa doença. Daí que eu quando disse há pouco que pode haver uma prática que seja enviesada, isto tem a ver também um bocadinho com as tais definições do que é a variável objetivo e o que é um 1 e um 0. No caso de diagnóstico de doença, se um médico tiver um enviesamento em relação, por exemplo, imagina, em relação a desportistas, ou ao contrário, em relação, vamos dar um exemplo mais realista, tem uma discriminação qualquer em relação, por exemplo, a fumadores. É normal que, por exemplo, e mais uma vez aqui, isto é estamos aqui a dar apenas um exemplo ilustrativo. Que o médico seja talvez um bocadinho mais cauteloso se o paciente for fumador, vai tentar, se calhar vai mandar fazer um determinado exame mais cedo, e se calhar o diagnóstico acaba por acontecer primeiro, porque o médico tem, no fundo, esta noção de que os fumadores são de elevado risco, os fumadores se calhar é um fator de risco fumar, vai desenvolver a doença mais rapidamente, mas também se eu fizer exame mais rapidamente também vou detectar mais cedo. Isto é um bocadinho um ciclo que acontece. E quem diz isto diz, por exemplo, homens versus mulheres ou em relação à idade. E se isto for sistemático, quer dizer, se houver vários médicos com este tipo de, digamos assim, de perceção, nós já preenchemos com uns e zeros aqueles exemplos dos pacientes, se calhar os pacientes que são fumadores vão ter uns mais vezes, mais cedo do que se calhar se não forem. E o modelo vai aprender a olhar para essa característica e vai usar essa característica para segmentar o elevado risco e baixo risco. Assim como selecionar um candidato a uma vaga de emprego, se calhar se for digamos assim, de uma universidade de topo, conceituada, ou se for uma universidade que tem determinada característica, se calhar o próprio recrutador vai, se calhar, fazer esse candidato avançar. Olhando para o currículo, se for um recrutador que dê muita importância à escola onde os alunos se formaram ou à nota de curso, se calhar vai ser mais light em determinadas outras características que durante a entrevista não foram tão boas e se calhar vai passar esse candidato. E se isto acontecer em vários recrutadores e for muito sistemático, então o modelo também vai olhar para essas escolas e vai distinguir isto. Não sei se respondi muito bem à tua pergunta, mas assim para em moldes assim não técnicos. Acho que é mais ou menos isso. Sim, consegui entender como é que se treinam os modelos, mas falaste aí em colocar o 0 ou o 1, e pode ser numa tabela, numa folha de cálculo, pode literalmente ser numa base de dados e também numa folha Excel, que ferramentas é que são usadas para isso? Acho que podes mesmo, agora falando um bocadinho mais de tecnologia, porque se calhar algo pode ser interessante para os nossos ouvintes. O aspecto, uma das coisas que eu não referi e que parece-me que também é importante referir é uma das fontes de bias, digamos assim, mais proeminentes, é este processo de anotação, estas labels. Porque no fundo, estas labels é que vão definir que tipo de padrões é que o modelo vai conseguir captar ou não. Porque se nós associarmos labels a determinadas características de uma forma sistemática, o modelo vai captar isso, um bocadinho algo que eu também já disse anteriormente. E se for um problema de, por exemplo, um exemplo clássico de classificação, por exemplo, de diagnóstico de cancro da mama através de ecografias de uma forma automática. A etiquetagem aqui é feita através do médico. O médico olha para uma imagem e diz tem cancro ou não tem cancro. Algo que foi encontrado, por exemplo, num projeto que existia nos Estados Unidos, foi que desenvolveu-se um classificador que funcionava muito bem em mulheres brancas, mas em afro-americanas não conseguia distinguir tão bem esta questão do cancro não. E então aumentou-se aí a amostra desse exemplo. E isto para dizer o quê? Que a etiquetagem é muito manual. Mas, por exemplo, olhando para dados históricos de candidatos com sucesso ou não sucesso, aquele critério que eu mencionei há pouco, um critério pode ser teve uma promoção ao fim de X anos ou aguentou 2 anos na empresa. Isto é muito arbitrário. E como é que essa label vai ser definida? Vai ser através de uma query, que pode ser em SQL, ou uma ferramenta, por exemplo, como Pandas. Nós estamos aqui a falar Pandas, se for utilizado Python, mas o Python basicamente é, no fundo, o ecossistema da data science, na vida real, em produção, em as empresas, é muito assente no Python. O R é mais para ambiente mais académico, e há um conjunto de ferramentas em Python, por exemplo, o Pandas, que permite-nos transformar essas folhas de cálculo, agregar valores, calcular médias, ver distribuições, e se um critério for olhar para uma determinada coluna, que é, por exemplo, a data de entrada do candidato na empresa, se foi admitido ou não, e a data de fim, de término da ligação laboral com o candidato, uma query que pode produzir num exemplo de sucesso ou não sucesso é ver se a diferença entre a data de fim e de início é superior a 2 anos. E então vai pôr um 1 nesse exemplo desse candidato, trabalhador, etc., histórico. Ou seja, ferramentas de manipulação de dados, nós usamos geralmente, tem Pandas, SQL, podemos usar, no caso de datasets maiores, temos outras ferramentas como o Spark, processamento de Big Data, mas as transformações de dados normalmente correspondem a agregações e filtros e coisas assim do género. Ok, muito bem. Outro projeto em que estiveste envolvido foi o Kansas, não é? Que serve para ajudar pessoas com um historial de problemas de saúde mental. E eu achei mesmo muito interessante este projeto. Portanto, eu, pelo que percebi, o objetivo consiste em prever quando é que uma pessoa com um histórico de problemas mentais poderá ser novamente presa. Isto nos Estados Unidos, porque, de facto, pessoas com comportamento de risco acabam muitas vezes por serem presas, em vez de ter o devido acompanhamento e devido tratamento. Queres falar-nos um bocadinho sobre este projeto e o impacto que pode ter, na vida destes doentes? Sim, isso é provavelmente, talvez seja o projeto mais interessante que já tive envolvido até o momento. Porque é um projeto que tem várias características únicas e eu não conheço outro ou iniciativas semelhantes, pelo menos na Europa, não tenho conhecimento. Porquê? Porque isto é um projeto que correu ao nível do county, Ou seja, em Portugal seria, vamos imaginar, tipo, ao nível do distrito, em que houve a combinação de toda a interação de um cidadão com os serviços públicos, seja de questões de saúde pública, consultas, histórico de interação com a polícia, dados de detenções, histórico de tribunais, registro criminal, dados, por exemplo, chamadas para o 911, o INEM, não é? Nós temos acesso a todos os registros de um cidadão na interação com estes serviços. E o objetivo, como referiste, era prever, dado como critério de entrada, se uma determinada pessoa tem um histórico, um indicador, digamos assim, de problemas relacionados com saúde mental no passado, seja porque tem um problema de abuso de substâncias detectado através das consultas que nós tivemos acesso, seja porque foi apanhado a conduzir sob efeito de estupefacientes ou de álcool, seja porque fez uma chamada para de emergência ao INEM com pensamentos suicidas, seja porque já teve algum internamento ou já fez parte de algum programa de acompanhamento psiquiátrico. Ou seja, filtrando todas as pessoas que nós tivemos acesso, essas que tinham esse tipo de indicadores de histórico de saúde mental, nosso objetivo era, das pessoas, mais uma vez, mais um filtro, mais uma camada de filtragem aqui, das pessoas desse que cumprem esse critério, as que foram detidas no último ano, qual é a probabilidade dessas pessoas virem a reincidir, desculpa, as pessoas foram detidas nos últimos 3 anos, qual é a probabilidade de reincidirem no próximo ano? E isto é daqueles projetos que tem tudo para correr mal do ponto de vista ético, se as previsões e os dados forem entregues à polícia. Porque a polícia basicamente pode passar a prioritizar a sua ação, basear nesta lista, pode distribuir a vigilância pelos bairros onde essas pessoas moram, pode criar aqui um feedback loop muito, muito tóxico. Mas graças a Deus, neste caso, a previsão e o conjunto global dos dados só é acessível aos profissionais de saúde mental. Porque a intervenção aqui, e aqui volto um bocadinho a referir que falei no início, não é? O problema de previsão aqui é se vai reincidir ou não. Imaginemos que temos as previsões das pessoas que estão em elevado risco. E agora, qual é a intervenção, qual é a ação que é feita baseada nesta previsão? A intervenção aqui era programas específicos de acompanhamento psiquiátrico, que eram oferecidos a estas pessoas antes sequer delas virem a reincidir ou terem um problema com a polícia. Isto é, normalmente o que acontecia eram as pessoas ou preparavam tomar medicação ou porque tiveram um acontecimento infeliz na vida delas, porque imaginemos que tiveram uma perda de um familiar ou porque perderam um emprego, tiveram um acontecimento traumático. E é um segmento da população que é mais frágil, porque devido ao histórico de problemas de saúde mental, pode vir a ter uma crise. E nos Estados Unidos, como referiste há pouco, se eu andar a correr na rua, ou se estou a ter um ataque de pânico e por alguma razão agrido alguém, ou estou a ter alguma alucinação, o que acaba por acontecer é que a polícia detém essa pessoa, porque está, no fundo, a causar distúrbios, digamos assim, na sociedade. E no fundo, no mínimo, passa a noite na cadeia. E a ideia é que realmente a cadeia não é a melhor intervenção para as pessoas que estão a ter esse tipo de crise. No fundo, as pessoas precisavam de acompanhamento psiquiátrico. E então, ao oferecer estes programas, que são no fundo proativos, A ideia é que as pessoas não cheguem a tentar, no fundo, a oferecer ajuda a essas pessoas antes delas querem entrar em crise. Deixa-me só tirar uma dúvida inicial. Este projeto tinha também esta análise de enviesamento que referiste anteriormente, esse projeto onde se analisa se realmente os resultados são mais ou menos imparciais ou não? Porque, por exemplo, referiste que alguns indicadores que vocês utilizavam era a questão das detenções prévias, não é? E só de cultura geral, não é nada, não tenho indicadores, não é? Mas daquilo que ouço, esse indicador, por exemplo, é um indicador que está muito enviesado para, independentemente de ser válido ou não, o que acontece é que muitos afro-americanos são desproporcionalmente mais detidos do que brancos, por exemplo. Exatamente. Antes de mais, fazer aqui um disclaimer. Todos os projetos que nós envolvemos de Data Science no centro lá em Chicago, a componente de fairness e bias e equidade era parte do projeto, logo desde a definição inicial do objetivo do projeto, o que nós chamamos o scoping dos projetos, nós tínhamos uma componente logo relacionada com este assunto, logo desde o início. No fundo, perguntar ao nosso parceiro, seja uma instituição governamental, seja uma associação sem fins lucrativos, que no fundo tem contacto com os cidadãos, perguntar-lhes logo à partida. Quais são os objetivos do ponto de vista de fairness que vocês querem atingir? Quais são as discriminações que vocês mais receiam? E quais são os grupos chamados protected attributes que vocês mais consideram? Nomeadamente, por isto passa a ser uma decisão um pouco política, não é? Porque dependendo da lei e do Estado, nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, define que um protected group pode ser definido por etnia, raça, nacionalidade, religião, orientação sexual, identidade de género, estatuto de veterania, etc. Há um conjunto de características que a lei da Califórnia define como sendo, no fundo, o ponto de análise para a discriminação, ou seja, se houver discriminação baseado em pessoas que têm essas características, comparando com outras que têm outras características, então isto é uma violação da lei na Califórnia, mas isto varia muito de estado para estado nos Estados Unidos e varia também de país para país. E, ou seja, isto para dizer o quê? Que quando se está a desenvolver modelos de machine learning, tem que ser em conta o tal contexto. E nós, logo desde o início, perguntávamos aos nossos parceiros qual é questões relacionadas com equidade e fairness, quais são os objetivos do ponto de vista de policy. Depois, obviamente, durante todo o processo de desenvolvimento dos modelos, foi sendo feito uma medição, digamos assim, dos vieses da discriminação dos modelos em relação a estes atributos, em relação a umas métricas de fairness que façam sentido para o projeto. Basicamente, um ponto que tu referiste aqui em relação ao background socioeconómico, nível de educação, etc., é muito relevante, sobretudo nos Estados Unidos. Eu não tenho acesso a esses dados em Portugal, mas o que é que acontece? Nós definimos como protected attribute é definido, por exemplo, pela etnia ou raça. Nós podemos, e podemos também falar sobre se devemos usar esse tipo de atributo ou não nos nossos modelos, mas uma coisa é certa, nós podemos usar esses atributos para correr, no fundo, as auditorias. Porque as auditorias vão fazer o seguinte: em relação à etnia A, à etnia B, à etnia C, quais são, por exemplo, uma métrica de erros de tipo falso positivo em relação a diferentes grupos definidos para cada uma das etnias. O que é que acontece? Imaginemos que o modelo efetivamente prejudica afro-americanos que considera elevado risco de haver reincidência na reincidência criminal. Mesmo que o modelo não tenha usado esse atributo, o que é que vai acontecer? Nos Estados Unidos está provado que, por exemplo, a idade da primeira detenção está altamente relacionada com a etnia. Está provado que o zip code, não é, está altamente relacionado com a etnia, que o nível de escolaridade está altamente relacionado com a etnia. Ou seja, mesmo que o modelo não use etnia, raça como atributo para aprender estas correlações, há outros atributos que estão relacionados com isso. Porque, no fundo, são os tais enviesamentos e discriminações que são perpetuados na sociedade. Logo, neste projeto, nós desde muito cedo definimos como três atributos fundamentais para medir essa questão do fairness, que era a etnia, o género e a idade. E conduzimos as auditorias usando o Equitas e basicamente assumimos que as métricas que iam ser utilizadas eram métricas que se preocupassem com erros tipo 2, com os falsos negativos. Porquê? Porque aqui a previsão não ia ser utilizada para prender as pessoas mais facilmente, ou para denegar-lhes, ou para definir o valor da bail, da fiança dessas pessoas. Não. A previsão é utilizada por profissionais de saúde mental para oferecer acesso a serviços. Acesso a benefícios. Logo, o tipo de discriminação que nós definimos que é importante de olhar para cada um, olhando para estas características, é se nós estamos a não a prever como elevado risco pessoas que efetivamente são de elevado risco. Ok. Das diferentes coisas que temos estado a falar agora e mais destes pontos, parece-me que para quem trabalha nesta área, para além de um grande conhecimento técnico, naturalmente, é importante um conhecimento muito grande, quase de filosofia, de humanidade, de ética, tudo isso. Parece-te. É algo com que concordas? É uma frase que concordas ou não? Sem dúvida, Vitor. Uma das coisas fundamentais aqui é, digamos assim, eu posso falar da minha experiência. Eu, durante o meu doutoramento, eu trabalhei com texto. E cada instância dos meus datasets era um documento, era uma frase, era uma citação. E eu estava a treinar os meus modelos para distinguir determinado tipo de fenómeno que eu estava a tentar modelar. Por exemplo, como um sentimento de um documento, de uma mensagem, etc. Ora, quando nós, e quando aconteceu de chegar a Chicago, em que cada instância, cada linha, digamos assim, da minha spreadsheet, minha folha de cálculo, da minha matriz, etc., em vez de ser um documento, é uma pessoa, numa determinada instância da sua vida, num determinado momento, nós olhamos para o próprio desenvolvimento de modelos de uma maneira muito diferente. E o envolvimento de todos os tipos de stakeholders, seja o parceiro que, no fundo, tinha uma visão mais macro do fenómeno, seja, por exemplo, os médicos em si, seja, ou os profissionais da polícia, os profissionais dos tribunais, seja as próprias pessoas, os pacientes, etc. Envolver todas as pessoas que estão, de alguma forma, são stakeholders da nova, no fundo, do projeto, da nova forma de tomar decisões, de priorizar e oferecer acesso a intervenções. Essa multidisciplinar ou multiperspectiva é fundamental para tomar este tipo de decisões, para ter consciência do que é, como é que o modelo pode afetar determinado tipo de pessoas e outras. Da mesma forma, das equipas de Data Science que estão a desenvolver, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eram social scientists, pessoas com background em psicologia, pessoas com background em ciência política, em public policy, e tanto como pessoas com background em física, em matemática, em computer science, em engenharia. Esta multidisciplinar é muito importante quando estamos a olhar para estes problemas, mas também a própria diversidade da equipa, seja homens, mulheres, pessoas mais novas, menos novas, pessoas de determinado background étnico e nacionalidade. Tudo isto, toda esta multidisciplinaridade e multiperspectiva e diversidade contribui para no fundo, fazer uma análise mais rigorosa das discriminações, como é que elas podem afetar, como é que diferentes stakeholders podem, e o impacto a longo prazo destes modelos. Sim, eu recentemente por acaso li um livro que chama-se Ruin by Design, mas pronto, mais direcionado para designers, embora é uma perspectiva muito lata de designer, não é? A definição que ele considera é todas as pessoas que participam num processo, e que têm responsabilidade nesse processo, não é? E que, portanto, fazem com que qualquer coisa apareça, não é? Portanto, não é só o designer, um programador também, ao fim e ao cabo, será um designer e um gestor que intervém num processo de decisão também pode ser visto um bocadinho como designer. Sem dúvida, é uma perspectiva, eu concordo 100% com essa perspectiva, porque é que acontece? Muitas vezes, estamos aqui a viver tempos em que temos mega empresas, como o Facebook, Amazon, Google, em que temos milhares de pessoas a trabalhar nessas empresas, que podem ser pessoas desde design, a product managers, project managers, a data scientists, a machine learning engineers, a pessoas de base de dados, a software developers, que muitas vezes, dada a dimensão da empresa, não têm noção, muitas vezes, da origem dos dados que lhes aparecem à frente, não têm noção das transformações que esses dados já sofreram, não têm noção do impacto que as suas decisões. No fundo, essas pessoas são uma peça muito pequenina numa engrenagem enorme, não têm muito bem a noção. Muitas vezes há jobs na Google, por exemplo, ou no Facebook, em que as pessoas recebem uma matriz e nem sabem muito bem do que é, de onde é que vem aquela matriz, o que é que está lá, qual foi o processo de recolha de dados, qual é o processo de definição, o que é um, o que é um zero, não têm noção disso. E basicamente têm uma microfunção de treinar um modelo só e maximizar uma métrica de performance global, sem ter noção exata do que está ali a acontecer. E essa perspectiva que estás a dizer desse livro faz todo sentido, porque as pessoas, mesmo não tendo noção, estão a definir no código porque é que o programa há de ser assim, há de ser assado, porque é que os likes ou a minha feed do Facebook há de aparecer assim ou assado, determinada métrica que é importante ou não é importante. Todas estas decisões vão contribuir para o impacto a longo prazo desta tecnologia. E muitas vezes as pessoas, principalmente as funções mais técnicas, as pessoas estão tão preocupadas com a execução das suas funções que não têm muito bem a noção do impacto das decisões que estão a tomar. Um outro livro também interessante nesta área que é o Weapons of Math de Matemática, não é? Destruction, Increases Inequality. Pronto, refere exemplos variadíssimos, não é? Da utilização de Big Data e modelos para coisas que nós olhamos e pensamos isto não faz sentido fazer. Sei lá, por exemplo, conseguir fazer campanhas de Facebook para empréstimos diários, não é? Que tipicamente são usados por pessoas com poucos rendimentos e quem quer vender esses serviços basicamente usa o Facebook para chegar e impactar essas pessoas e conseguir vender um produto que se calhar não faria sentido ser vendido. Achas que é aqui um caso um bocadinho para dizer que, assim como às vezes se diz que a economia é demasiado importante para ser deixada a economistas, o AI também é demasiado importante para ser deixado só a técnicos? Sim. Concordo a 100% que é um risco. E também um bocadinho a complementar aquela resposta que dei há pouco da importância da diversidade das equipas e da multidisciplinaridade. Exatamente por isso, porque. E quero dar esta resposta sem eu próprio cair em discriminações. Que é um risco que posso correr. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isto vai parecer talvez até um pouco paternalista, mas ao fim e ao cabo tudo se resume a bom senso. E infelizmente, muitas vezes, o bom senso não abunda no mundo nem nas empresas. Isto porquê? Porque E até podemos discutir se a raiz do problema ainda vai mais a montante, nomeadamente, nós vivemos num mundo de métricas, vivemos num mundo de KPIs, em que basicamente as pessoas são recompensadas por atingirem um determinado valor de uma métrica, não é? Não é por serem especialistas em machine learning, data science ou software engineers que estas pessoas vão querer perpetuar discriminação nem nada disso. Não é isso que acontece. O que acontece é que, ao definirmos e utilizarmos métricas de performance global que não têm em consideração outros aspectos que também são relevantes de tomar a decisão, acabamos por, no fundo, perder um pouquinho o controlo do que se está a passar. Porquê? Porque os problemas de ética e de bias e de tomar a decisão não foram descobertos ou não apareceram com o deep learning nem com o advento do AI. Os problemas de tomar a decisão existem há milhares de anos e basta nós irmos ler a República de Platão. Desde que há, no fundo, política, há tomada de decisão, há pessoas que vão beneficiar de política, há pessoas que vão ser prejudicadas por política, por determinada política, é sobre fazer escolhas. O que é efetivamente perigoso hoje em dia tem a ver com esta tendência de automatizar processos, no fundo tem a ver com a escala, em que, ao passo que nós, para termos uma discriminação sistemática, antigamente tínhamos que ter, vamos pensar por exemplo os juízes, tínhamos que ter todos os juízes a serem a discriminar pessoas de uma determinada etnia, tinha que ser sistemático e todos os humanos envolvidos no processo tinham que ter essa discriminação. A partir do momento em que nós usámos AI e Data Science e criámos modelos e automatizámos estes processos de tomar a decisão, nós estamos a propagar a uma escala erros sistemáticos que antigamente estavam confinados apenas ao raio da ação de um humano, ou de um juiz, ou de um médico, ou de um recrutador, ou de um manager de uma empresa. E isso é o grande risco. E os data scientists, quando estão a desenvolver modelos, querem otimizar a métrica de performance global. É uma métrica está muitas vezes associadas com o lucro, com o revenue, ou porque o manager definiu, ou porque alguém do ponto de vista de gestão da empresa definiu isso. Por isso, eu diria que não é só não deixar o AI para os experts AI, porque muitas vezes o que o AI faz é otimizar uma métrica, e quem define a métrica normalmente são as pessoas de negócio. Por isso, eu acho que tem mais a ver com criar mecanismos de regulação externos às entidades que desenvolvem os modelos. Isto é, se eu tenho uma plataforma, uma rede social e vou, no fundo, mostrar publicidade que tem a ver com acesso a empregos, tem a ver com votos, tem a ver com política, que impacte uma audiência generalizada, se calhar convém haver uma entidade externa que vai auditar os meus modelos, vai perceber como é que os meus modelos funcionam e se eles cumprem determinados critérios de acordo com a regulação e a legislação estipulada. Enquanto houver self-regulation do AI, vai acontecer um bocadinho como acontecia com o sistema financeiro, que durante muitos anos foi autorregulado e vimos, no fundo, onde é que essa autorregulação foi dar, não é? Exato, e acho que um dos exemplos que assistimos não há muito tempo atrás foi todo o escândalo ligado ao Cambridge Analytica. Quais são as tuas impressões sobre isso? Em relação ao Cambridge Analytica, toca mais aspectos, por um lado aspectos éticos mais genéricos, nomeadamente quando no fundo nós estamos a enganar as pessoas, não é? Estamos a recolher dados que as pessoas não têm muito essa noção que estão a fornecer esses dados, mas também tem muito a ver com a questão de privacidade, partilha de dados, etc. Confesso que não é muito a minha área de especialização, mas... Não te preocupes, era mais até queria tentar perceber do teu parecer, por trabalhares todos os dias com dados. Este projeto de Cambridge Analytica nunca seria possível há uns 10 anos atrás, não é? E com o avançar destas tecnologias de inteligência artificial e do machine learning é que tornam possível isto, não é? E é um exemplo de como é que é possível fazer mal e contribuir de uma forma negativa para uma sociedade e capaz de influenciar umas eleições, como aconteceu nos Estados Unidos, não é? Através de tentar encontrar as pessoas que estavam indecisas entre que partido político escolher. E aqui influenciar para uma escolha de voto a pessoas mais sensíveis, digamos assim, mais vulneráveis ou indecisas. Posso, como disse, as questões de privacidade não é propriamente a minha área de especialização. Eu posso, vou tecer comentários um pouco mais genéricos em relação ao que estavas a falar de acesso a dados e trabalho com dados todos os dias e tal. Eu queria aí dizer que eu discordo um bocadinho da percepção que transmitiste na observação, do ponto de vista de dizer que é o AI e o machine learning que permite fazer isso. Eu aí discordo um pouco, porque muitas das técnicas que hoje em dia são, ou a maior parte das técnicas que hoje em dia são utilizadas, se descontarmos a questão do texto e da imagem com o deep learning, muitas dessas técnicas já foram desenvolvidas há 20 anos atrás, ou até mais. O que efetivamente mudou é a recolha de dados. Não é o AI em si que não é a tecnologia em si, é passarmos a ter este digital footprint que antigamente não existia, que é crescente todos os dias, que nós estamos a expor no fundo os nossos hábitos, os nossos pontos de vista, estamos a criar esses fingerprints all over the web, não é? Com os nossos likes, com as nossas partilhas, com o nosso consumo, digamos assim, digital. Ao passo que antigamente ninguém sabia qual era o jornal que os meus pais compravam, quais eram as secções do jornal, os cronistas que eles mais tempo perdiam, quais eram as análises que eles mais lhes interessavam, nem sabiam qual era o canal de televisão que estava a ser utilizado. Hoje em dia, nós conseguimos perceber se uma determinada pessoa demora mais tempo a ler a notícia, qual é até a secção do texto em que a pessoa mais importância deu. Conseguimos perceber quais são os canais, ou através, seja da Netflix, seja do Chromecast, seja do que for, dos assistentes personalizados dentro de casa. Estas grandes empresas estão a recolher dados de todo o aspecto da nossa vida, e isso sim é que é diferente. Não é o AI nem o machine learning. E quem tem acesso a estes dados e o que faz com estes dados é que é a grande questão. Porquê? O GDPR vem, no fundo, ajudar-nos a, pelo menos, a definir no fundo, uma fronteira. Depois, se determinadas empresas se tentam esquivar de uma maneira ou de outra, isto tem a ver com compliance, tem a ver com o enforcing da regulação. Mas uma coisa que falta e que ainda não é transparente e que ainda não está lá é esta relação quase de quid pro quo, que é: eu estou a pagar muito pouco para ter acesso a muitas séries de televisão, muitos documentários, muitos filmes. Estou a pagar muito pouco para ter acesso a notícias, para ler conteúdo. E muitas vezes o comum cidadão não tem noção do que está, qual é a troca que está a existir. Esta troca não é transparente. Porque se calhar, se eu, quando fosse abrir um link ou uma notícia, me perguntassem assim: queres que third parties, por outro lado, queres aceder, podes consumir esta notícia ou este vídeo de graça? Se third parties souberem como é que tu interagiste com este conteúdo, quais foram as partes que te interessaram mais, qual foi a parte do vídeo, etc, etc, e podes consumi-lo de graça, ou pagas 2 € para ver isto. É, no fundo, este trade-off que existe entre privacidade e acesso a serviços. E a mesma coisa podia ser Em termos hospitalares, se calhar, se eu der acesso a third parties que possam ter dados sobre o meu histórico das minhas doenças para eu ter acesso a serviços preventivos de healthcare, se esta relação for transparente, é uma decisão minha. O que a Cambridge Analytica aconteceu aqui é que é o extremo oposto deste tipo de relação que eu estou a definir, que é completamente opaco. Os meus dados foram recolhidos, foram utilizados para fins com os quais não tive controle absolutamente nenhum. E acho que é isso aí que é o grande foco e o grande cerne desta questão e, no fundo, deste paradigma de utilização online. Ok, sim, muito obrigada por esclarecer isso. Ok, olha, então vamos concluir esta nossa conversa, que já estamos aqui há algum tempo a conversar. Pedíamos-te agora algumas respostas rápidas, pode ser? Vou tentar. Então, expectativas para os próximos 12 meses a nível do webs, ou web e AI? Espero ver progressos em relação à transparência, digamos assim, das previsões, ou tomada de decisão com AI. Ou seja, o GDPR tem lá uma secção que tem a ver com right to explain. Isto é, nós, enquanto consumidores, poderemos reivindicar o acesso a uma explicação de porque é que um determinado modelo decidiu que nós éramos elegíveis para a próxima ronda de uma entrevista ou não, ou para acesso a crédito, ou uma decisão qualquer que exista. E tem havido muito buzz e muito burburinho à volta do Explainable AI, mas efetivamente ainda falta, e aí eu espero que a área vá beber um bocadinho a área do web, design e toda a definição de personas, porque diferentes stakeholders envolvidos com os modelos vão querer diferentes tipos de explicações. E hoje em dia, quando vocês leem alguma coisa sobre Explainable AI, parece que, por um lado, o problema está resolvido. E por outro lado, o problema é fácil. Nada mais longe da verdade, e espero que haja desenvolvimentos nessa área, nomeadamente para definir para diferentes personas, seja o regulador, seja o cliente final, seja algum humano envolvido na decisão, como um médico para ajudar a tomar a decisão, seja um data scientist, haver uma decomposição, no fundo, das necessidades e dos requisitos de cada persona e ter métodos que ajudam a explicar o modelo para diferentes personas. E qual é o mobile que não dispensarias? É assim, dado que eu tive 2 anos emigrado numa cidade relativamente grande, efetivamente não consigo viver sem Google Maps. Boa. E qual é a ferramenta de produtividade indispensável para o seu dia a dia? GitLab. Ok. Um podcast ou livro fundamental? Diria o Practical Ethics. Conferência não perder nos próximos tempos. A FAT Conference, Fairness, Accountability and Transparency. E sugestão do próximo convidado. Interessante. Ok. Português, portanto. Sim. Pode não ser. Ok, mas português não também. O Rui Mendes, da Data Science Portugal. Obrigada, Pedro, pela tua participação no TenWeb e nós voltamos no próximo mês. Obrigado, Pedro. Também achei muito interessante e muitos pontos para pensar e sim, acho que é importante também um bocadinho ir transmitindo isto de que não é só programar e fazer contas e encontrar modelos. É preciso uma outra framework teórica, não é, para enquadrarmos isto que vamos fazendo. Eu acho que a mensagem principal é mesmo essa. Muitas vezes as pessoas não técnicas estão assustadas com o palavrão do AI e acham que é muito complexo e tal. Pá, ao fim do dia, tu tens ali um sistema que toma decisões, sim ou não? E tu tens que perceber porque é que o sistema está a tomar essas decisões e da mesma forma como tu interpelas um médico ou um juiz, tu tens que perceber porque é que o motor está a fazer determinada decisão. E é muito importante as pessoas vencerem o estigma de ou porque não percebem de matemática, porque não percebem de tecnologia. Não, as pessoas devem fazer as perguntas certas, devem tentar envolver-se e participar neste tipo de discussão. Ok. E obrigado por esta conversa. Obrigado, meu. Um abraço.